sozinho. Assumo os pecados. E os ventos do norte não movem moinhos. E o que me resta é só um gemido. Meus mortos, meus caminhos tortos.